Cashfonia. Aê, está começando mais um Cashfonia, o podcast musical mais aleatório do planeta. Sejam vocês todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa saga em busca de preciosidades e curiosidades do mundo da música. Hoje estamos no nosso 12º encontro e, bom, então para dar início aqui a mais uma groselhada musical, eu quero chamar meus companheiros na bancada imaginária. Vitor Zanirato, a Margot Robbie do badminton australiano, tudo bem? Nossa, meu sonho era ser tão gostosa, cara. Meu Deus do céu. Nem ouvi o resto. Badminton de onde? Do badminton australiano, cara. É, perfeito. É isso aí que eu queria. Puta escola, né, meu? Opa. Perfeito. É isso. Marco Esteves, a Gisele Bündchen do cricket sul-rio-grandense. Caramba, cara, sou um grande fã de cricket, vou te dizer, viu? Quando eu tava na Austrália, no meu momento babaca do episódio. E a grande foi cedo. Logo no lance da introdução. Tive a oportunidade de ver um try lá de 4 dias. Não foi nos 4 dias, né? Mas a Austrália e Afeganistão. O Afeganistão é uma grande potência aí do cricket. Do cricket, sim. Toda a região ali, né? Ibérica. Ibérica, né? Eu confundi. A Península Arábia, ok. A Península Arábia. Não, como é que chama? Confundi. Esqueci. Bom, é isso aí. Austrália, Afeganistão, um belo try de cricket. E eu queria saber se você gosta mais da Gisele Bündchen, do cricket ou do Rio Grande do Sul. Eu fico com o cricket. Caralho, mano. Aí? Boa escolha justa. Pô, eu queria mais em tempos como este. Também é menina de gostoso, mas eu não me contigo. Guilherme Dias, a Ana Karina ou Ana Karina do beisebol dinamarquês, beleza contigo? Pô, tudo certo. Tem beisebol na Dinamarca? Cara, acho que não, né? Deve ter futebol feminino, futebol e hockey. É. Não sei se eles precisam de outra coisa também. E mais sulfate. Complicada. Ana Karina eu gostei, Ana Karina eu sou fã, hein? É, você foi com carinho, foi especial. Pô, mano, é demais. A musa do Jean Lucas. Bom, eu sou o Heitor Esteves, a Regina Casé do Peponinho Fluminense, e vamos aqui ao 12º programa. Hoje a gente vai falar de gêneros bizarros, gêneros malucos, mas antes de dar início a esse tema peculiar, aquela breve leiturinha de e-mails para saber o que a moçada matreira aí anda falando do Cashfonia ao redor do globo. Muito bem, ouvintes do Cashfonia, e hoje eu tô aqui. Era pra eu gravar essa leitura de comentários sozinho, mas não foi o caso, porque excepcionalmente teremos a presença de um ouvinte, ninguém menos do que o citado no último episódio, o Cheetos cheirado do Family Guy, Fernando Lopes. Opa, aí, esse Fernando? Sim! De boa! Nossa, mano. Lisonjeado aqui pela presença, boa. Meu, sou um fã. Um fã chegando pra trocar uma ideia com vocês também. É um prazer, mano, fazer essa leitura de e-mails aqui acompanhado por você, que é uma celebridade do Cashfonia, mesmo sem nunca ter participado, mas está em vias de. E aí vamos começar dando um gostinho pro público com essa leitura de comentários. Bom, primeiramente a gente tem aqui o comentário da Paula Frias, Fezão. Não sei nem como expressar minha felicidade, não só pelo podcast ter votado, mas pelo meu grupo do WhatsApp ter sido citado. É, a mesma alegria que eu passei aqui, ela sentiu na pele, né? Eu só tava no aguardo, então, pra volta. Putz, demais, mano. Nossa, demorou, né? Pô, demorou. Pô, vocês enrolam demais, mano. A enrolação faz parte pra poder gravar um programa bom pro outro lado. Justo, justíssimo. Maravilha. Bom, de quebra a gente tem aqui o comentário do Christian Costa, o cara que sempre comenta, nosso querido Esquizocris. E pra variar, ele fez uma série de comentários. Fiz um top 10 aqui, cara. O cara é empolgado. Vou ler rapidinho. Cashfonia é o melhor cast de volta da hora, vida demais. Valeu, Crisão, é nóis. É, 2, não digo importância histórica, claro, mas na hora de ouvir, Live Evil é mais jogo que Beaches Brew, vai dizer. Olha, Crisão, eu particularmente também prefiro outros discos, tipo In a Silent Way, talvez até o Live Evil, mas realmente em termos de importância histórica, o Beaches Brew é incomparável, né? E você, Fezão, você gosta do Beaches Brew? Fala aí. Pô, é difícil de digerir, né, meu? Você tem que estar empolgado ali pra ouvir. Pô, cara, mas Eu sou meio fanfarrão com o jazz, né, meu? Eu gosto do Miles, é o... Todo, como que é o... Tipo, coletânea, as 10 melhores. É. Ridículo. Da hora, pô. É isso aí. Ele falou, aliás, ouvir o Beatles Bruno é muito da hora, mas graças a Deus, motivo de viver as coisas que gerou. Ou seja, Return to Forever, Mahavishnu Orchestra, Weather Report, Tour of Doom e relacionados, coisas citadas no episódio. Eu concordo também, gosto mais de todas essas bandas de Fusion que foram crias do Beatles Bruno do que dos Beatles Bruno em si. E você, Fezão, o que você acha? Pô, cara, o Weather pra mim é referência total, né, por causa do Jaco. Mas, na verdade, eu aprendi bastante nesse último episódio com... e vou ter que ouvir, ainda tem coisa pra caramba pra ouvir. Então eu não consigo te orientar muito a minha opinião sobre essas coisas aí, sou meio leigo. Pra quem não sabe, o Fezão é baixista, pica aí, o cara toca no Mango. Até parece. Vocês podem até ouvir aí, o disco da Mango vai sair, Galápagos. Excelente disco. Vão conferir o cara tocando maravilhosamente. Nossa, perdendo pro trompete, aí, falando do Miles, né? Seguimos aí, John Coltrane melhor que o Wayne Shorter, Paulo Soprano, não vou nem comentar essa frase. Eu também acho. Já. Eu acho que todo mundo acha, né? Fazer o quê? Eu tô gravando aqui olhando pra uma foto do John Coltrane. É, verdade. Na minha parede aqui e tô falando que o Wayne Shorter é melhor. Então, fazer o quê? Jaco melhor que Zavinu. Porra, como é que você quer comparar o baixista com o tecladista? É isso aí. Também acho. Essa ainda criticou a toquinha guatemalteca. Mas que porra. Mahavishnu melhor gosto pra timbre, concordou aqui com o negócio que o HTS tinha falado no último episódio. Sanctuary Mahavishnu melhor que Sanctuary. Ei, caralho, prisão. Ornette Coleman já fazia isso no final dos anos 50. Fuck Silly Dan, dude, enough of this bullcrap already. Jamais citarei o Silly Dan em todos os episódios possíveis. E o pior é que isso não é nem pensado. Quando eu vi, eu já citei. Silly Dan é foda. E também falou que a capa do Live Evil é muito foda também, concordamos. Bom, e de resto, Fezão, teve um comentário seu aqui, você quer ter o prazer de ler, de comentar? Ah, pô, eu não vou ler, você quer que eu leia o meu comentário? Você pode fazer aqui ao vivo não, mesmo. Meu comentário é que eu tava com saudade do Cachifonia, porque eu pego muito trânsito, cara, e eu preciso de alguma coisa pra fazer minha cabeça funcionar, além do estresse de ficar puto com a minha vida. Pode crer. Então, é eu... Nossa, com certeza. E fora os outros referências de podcast que vocês me passaram, minha vida tá realmente melhorando. Pode crer. Pra quem não tem esse hábito aí, fica a dica. Eu fazia muito isso também, quando eu pegava trânsito pra trampar em São Paulo e tal. Podcasts, cara. É, meu. Porque às vezes o iPod acaba, né? Exato. Você já ouviu tudo e você não passou e o podcast você baixa lá rapidinho. E dá a impressão que você tá acompanhado, né? Você tem companhia, assim. E ainda mais que eu conheço vocês, meu. Eu fico rachando o bico, cara. Pode pra mim... Os caras devem achar que eu sou louco. Eu fico de vidro aberto, ouvindo no volume máximo e rachando. Mas então, eu comentei aqui que essas coisas e obrigado por voltarem. E, meu, tenho muito o que ouvir ainda. Pô, as anotações. É, na verdade, o podcast que fica pegado é ficar anotando no bloco de notas ali, pode sem crer, parar, meu. Então, essa. Aí chegar em casa e ouvir. Maravilha. Tudo, né? Pra isso que tem a página do Cachifonia no Facebook agora, pra galera já poder acompanhar o que a gente posta. Perfeito. Coisas relacionadas aos episódios presentes e passados. Isso aí. Genial essa ideia. Melhorou bastante. Nos primeiros eu senti falta dessas coisas. Boa, muito obrigado. E também teve o Carlos Eduardo Pires, o Cadu. Falou, sensacional, rapaziada. Mandaram muito bem na escolha do tema pro retorno. Ficou muito foda o programa. Valeu, Cadu. Ele que tá chopeira, né? Chopeira, nossa, é grande. Tá esse daí, nós, com momento. Certeza, meu Deus. Maravilha. Então, Fezão, o episódio de hoje é sobre gêneros bizarros, cara. Você curte algum gênero bizarro? Tem algum pra citar? Um gênero bizarro de sopetão, assim? Mano, a gente falou dos mais diversos, assim. Pra mim, bizarro é pagode, cara. Bizarro. Vocês estão falando de esquizofrenia, né? Os negócios... Vamos ver. A gente falou de Zolo, de Witch House, de coisas assim, tá ligado? Que não são muito faladas. Pô, um white metal pode ser... A gente quase chegou lá. Falou de música cristã, música judaica. Puta, vai ser um episódio bom, meu. Vai ser bacana. Com certeza. Espero que você curta aí. Vamos ver. Então, Fezão, valeu pela participação, meu velho. Valeu, mano. É da nóis, hora. Véio. Eu quero ouvir minha voz aqui. Pô, é muito prazer gravar contigo. Valeu, prazer falou, meu. Falou, um abraço. Fiquem com o episódio. Bom, 12º programa, episódio número 12, a gente vai falar de uns gêneros bizarros. E eu queria saber o que vocês têm aí na manga, como é que... O que vocês têm, por que vocês escolheram e se vocês curtem gêneros bizarros ou não, acham só uma chatice, sei lá. É uma frescurice bolha, será? Ficar colocando gênero em tudo? Ou é um mal necessário? Ah, cara, eu acho que é a famosa tendência da humanidade em classificar tudo, né? Existe um certo exagero, às vezes, né? Porque às vezes existem coisas muito parecidas que poderiam ser agrupadas na mesma coisa, mas talvez por perfeccionismo do, sei lá, de quem, existe uma subdivisão e aí acaba criando esses gêneros bizarros, talvez, não sei. É que é legal também, né? É, tem uns engraçados, tem uns legais. É interessante ter essa divisão pra você... Às vezes você sabe exatamente o que você gosta, né? Ou do que você tá falando naquele momento. Eu sou um grande fã de drone. Não, mas organizando, a gente, pensando nessa pauta dos gêneros bizarros, cada um trouxe 3 e o resto a gente vai fazer meio livre. Então, Vitor, o que você traz aí na sua cartola mágica? Então, eu de cara vou começar com um que, na verdade, eu gostava de um grupo, né, do... que chama Baylon Nightcap. Eu não sei de onde é a origem do nome, se é de All Cops Are Bastards, ou sei lá se é assim que se pronuncia. E aí eu tava vendo um dia alguns vídeos, ouvindo um som, e descobri que o gênero principal que eles tocavam era Witch House, né? A Casa da Bruxa. Casa da Bruxa, boa. Que é um tipo de gênero meio eletrônico, assim, meio bem dark, que é influenciado também por drone e shoegaze. É um negócio bem lo-fi, assim, com alguns gritos no fundo. Eita. E aí, pro programa, eu comecei a pesquisar, né? Inicialmente, eu só conhecia esse Baylon Nightcap aí. Que é um dos ícones, né, do gênero. Ícones, descobri isso também. Mas o principal, assim, o criador é uma banda que chama Salem. Porque será que é o Witch House? Né? As bruxas. Né? As bruxas. Eu tentei Salem. Até escolher. Os caras têm um álbum que chama Yes, I Smoke Crack. tentei escutar, não gostei muito, assim. Mas aí eu descobri que o último single do Crystal Castles é um Witch House. Opa! E, assim, o primeiro álbum do Crystal Castles é um dos meus álbuns, sei lá, favoritos dos anos 2000. Aí eu colocaria no top 10, top 15. E aí, realmente, existe uma influência do... E eles influenciaram bastante o Witch House também, com os gritos. É um eletrônico... Assim, é um som bem de heroineiro, assim, quem curte uma heroína. Tem uma atmosfera meio, não sei, obscura, dark, assim, meio fantasmagórica. E realmente parece que você entrou numa casa abandonada. Os gritos distorcidos, assim, um negócio bem, bem doideira. É. Do Salem, eu escutei o King Knight, né, o álbum de 2010. É, o principal, né, deles. Achei bacana, tem umas coisas legais. Então, eu achei que também... A atmosfera, assim, eu acho muito, muito louca que eles conseguem recriar. E uma chiadeira bem lo-fi zona, assim, uma coisa louca. Eu gostei também de uma banda que chama... cinco os. Alternando entre minúscula e caixa lock, alta e caixa baixa. Os caras são de São Francisco. E eu peguei pra ouvir porque tinha um fantasminha bonitinho, assim. Aí eu falei, vou ouvir isso daqui. E, puta, mó som me agradou, assim. O White Ring também é outra. Tem uma que é bem famosa. Inclusive, tem a capa dos caras é uma forca, assim. É um negócio bem sombrio, chama Holy Odor. Eu já tinha conhecido também, não sabia que era Witch House. E, cara, é isso aí. Pra quem gosta de uma heroína, assim, de boa, sabadão na Rússia... Eu recomendo. E Marco, o que é isso aí que você escolheu pra apresentar pra gente agora? Cara, eu escolhi aqui o tão aclamado, sempre citado, Zolo. Opa! Já um clássico do Cashfonia, né? É verdade, foi bom. Um dos melhores gêneros aí. Um dos melhores nomes de gêneros. É, um dos melhores gêneros, calma lá. Um dos melhores nomes. Talvez seja. Não sei não. Cara, sinceramente eu não sei nem explicar o que é o Zolo. Eu ouvi algumas coisas assim. E, puta, acho que não fez muito sentido pra mim. Alguém se arrisca aí? Talvez dá pra caracterizar pelo senso de humor que os caras usam, assim. Sim, sim. Talvez em cima das coisas sim. Bregas. É um senso de humor musical, assim. Muito... Isso, é. Eu senti uma pitada de Zappa, assim, bastante coisa, não sei explicar. Sim, é, essa talvez parte talvez seja do... por esse próprio humor. Sim, então, sim. É um mas... cinismo, assim, é um cinismo musical. Uh-huh. É uma música meio que propositadamente tosca, certo. Só que ao mesmo tempo... Puta merda. É ao algo tempo que... ela tem uma base musical, tipo, até que forte, né? Mesmo sendo tosca por querer, assim. É. É uma mistura de um new wave com um rock progressivo, assim, e humor. E aí tem sempre alguns negocinhos sintetizados, assim, o pessoal fala blips and boings, né? Sim, é verdade. Pode crer. O Zola é uma grande comédia, sim, em forma de áudio. Então, mas eu acho o Zola... Eu sinto que é bem... Tem não várias correntes, assim, mas pelo menos duas que dá pra identificar bem, como já foi falado aqui. Uma tende mais pro New Wave, né? Uma coisa mais pop, assim, acessível anos e... 80. É, bem oitentista. Mesmo sendo de 70, os caras eram até jornais, né? Tipo, eles é o proto. É o proto New Wave, sei lá. E a outra já é quase um... Pô, às vezes eu tava ouvindo uns discos aqui e me vinha um Gênesis na cabeça em alguns momentos. Não sei se é piração minha ou forçação de barra, mas não sei. Um pop mais artístico, assim, também. Alguma coisa mais progressiva. Uma complexidade musical, assim, que mostra que não é só a zoeira, assim, sabe? Sim. Do humor, um cinismo. Tem um certo empenhozinho em algumas bandas, né? Algumas coisas do Gentle Giant o pessoal considera Zolo, mas... É, o supremo, assim, do Zolo é o Todd Rundgren, né? Sim, sim. Gênio. Ele é o pai. Ele é um cara que colocou muito, assim. Você pega... Puta, é muito característico, cara. Você ouve, você fala, é Zolo. Esse é. Então, o disco que tá encabeçando lá o Zolo, né, de 1970, é o do Sparks. Na verdade, acho que eles se chamavam Ralph Nelson. Bom, é interessante falar que foi um gênero bem mais propagado, talvez, no Reino Unido. Tem até um Bill Nelson's Red Noise. O Cardiacs é do Reino Unido também. Só que ele foi pro Japão, e no Japão eu tava vendo até uns releases dos anos 2000 de Zolo. Ô, oh, louco. Cara, alguns exemplos aí de discos de Zolo são o do Devil, o Are We Not Men, We Are Devil, e... Quem mais? O Split Ends, Second Thoughts, é um dos que tá nos tops aí do Zolo. E é interessante falar que o termo foi cunhado, assim como vários termos, né, são cunhados por gente da rádio ou de jornal. Jornalistas curtem, né, criar gêneros. Foi por esse Terry Shark aí, ele tinha um show na rádio que chamava Zenny Zolo Music Hour, por isso, isso que virou Zolo, né, o nome. Essa é a origem. Do gênero. Então, o que eu ia falar é que, assim, quando eu era mais adolescente, tinha uns 16, 17 anos, eu ouvia bastante Toy Dolls, em punk em geral, né? Essas porra aí. Essa porra não, com todo respeito. Meu jeito de falar parece sou agressivo, né? E eu nunca entendi, assim, tipo, porque o Toy Dolls é meio o Zolo do punk. Porque eu nunca entendi, eu falei, mano, mas por que que eles colocam essas coisas engraçadinhas, essa vozinha? Parece a banda um desenho, é mó da hora, não sei explicar. E eu não sabia explicar, assim, tipo, qual era a diferença do Toy Dolls, porque não era um punk certo. Hoje em dia, pra mim, o Toy Dolls é o Zolo Punk. Zolo Punk. Zolo punk. Então justo. Eu acabei de cunhar um novo termo aí. E você, Guilherme, o que tem aí pra gente? Bom, isso aí que a gente tá ouvindo é um gênero chamado Urban Rock, que é basicamente um rock combinado com sons folclóricos da região dos Alpes Germânicos. Então, coisa de yodeling, acordeon, alguns arranjos de metais, assim, também. É considerado um subgênero de folk rock. E, sei lá, eu não sou muito fã desse gênero, não. Só achei ele, interessante. Por enquanto, ninguém é fã dos gêneros que a gente citou ali. Só pela curiosidade mesmo, né? Mas então, é interessante que eles são, os artistas são majoritariamente ou da Áustria, é a região do Tirol, assim, ou do sul da Alemanha, região da Baviera. É onde eles usam aquelas roupas bavárias, bonitinhas? Sim, sim. Ah, legal, já imaginei tudo. Muita Bavária. Essa é a pegada. E é impressionante, assim, o sotaque dos caras. Puta, mesmo lendo a letra, você não entende o que eles estão falando. É, muitas vezes é em dialeto, é umas loucuras foda, assim. É bem... seria o redneck... dos Alpes, né? Os Hillbilly alemão. Hillbilly alemão. Total. Eu confesso que eu gostei do disco do Labras Band. Eu tava falando com os caras até do Rebellier. Não sei como fala isso. É mó legal, mano. Mó, tipo, divertido. Eu então, é bacana. É bacaninha. Tem uma pegada meio reggae também esse disco aí. Né? Então. Assim, às vezes, o primeiro som, que é um instrumental, parece até uma coisa meio latina, assim. Eu falei, caramba, alemão fazendo um negócio assim. Depois começa, tem um som que tem um dub. É legal. O Labras Band é relativamente conhecido até, porque eles são um grupo de metais, assim. A princípio era só, acho que, uma tuba, um trombone, um trompete, aí foi entrando até mais coisas. Uhum. E eles tocam, tipo, em eventos, assim, sei lá, na Áustria, no sul da Alemanha. É uma banda de baile grande, é isso? Não, porque não é muito... Não, porque não é grande. É uma banda de metais, não é necessariamente uma big band, uma banda grande também. Você meio que substitui, às vezes, o baixo pela tuba, tipo, de metais, assim. Aí é interessante, mas ao mesmo tempo soa meio enfadonha também, inofensiva, assim. É bem alegrinho, né? É. Minha mãe gostaria. Um outro gênero, outro é gênero. É aquele som pra dançar, né? O pessoal ficar chapadão e... Outra banda... A alemãzada fica louca aí de Paul Lanner e Edinger. Exatamente. De Bavária, né? É. Loucão de Bavária, dançar open rock. Nossa. E aí uma outra banda que também é relativamente um ícone do gênero, já mais da Áustria, de São de Linz, chama Atvenga, que é totalmente outra parada, assim. Já é mais um eletrônico, até é considerado folktrônica também, é outro gênero. E a banda é basicamente um cara que faz as batidas e canta, e toca bateria e também sintetiza, né? E o outro é um acordeonista, e canta também. Então, é essa mistura de eletrônico com acordeon. Pô, é bacana, mas também... história. É a dica aí, vale a pena conhecer. Eu não ouvi praticamente nada do Open Rock, porque confesso aqui que, né, fui dar uma mudada no sistema operacional, daí meu software de... aí o meu software P2P... A gravadora não te mandou, né? Aí. A gravadora não te mandou os exemplares. Exatamente, não chegou, tá? Correio tá em greve, tudo, não chegou meu exemplar. Pô. Mas eu só consegui ouvir um pouquinho do Hubert von Goisen and the Alpenkatzen. The Alpenkatzen, é isso, Guilherme? Me corrija a pronúncia. Criador do Guilherme. Eu vi um pouquinho desse Aufgegenstätten Niederschießen de 92 e é um rock, realmente, com uma guitarra distorcida tudo e aos poucos, assim, vou inserindo os elementos alpinísticos, eu diria, é isso o termo? Adoro um alpinista. Com certeza. Os elementos alpinos. A capa e eu achei dele bem bizarro, mano. Mano, é uma coisa assim, e eu fiquei impressionado com uma distorção na guitarra, um rock mesmo assim, daí do nada, entre o cara meio dando uns floreios de yodel e um acordeãozinho assim, e é loucura, né? Bacana. Loucura. Sua vez, Heitor, o que tá rolando aí? Bom, como quem é meu amigo conhece aqui, né, sabe que eu tenho um péssimo gosto musical, então já logo de cara eu trouxe aí uma pitadinha de trancecore. Nossa. Só que o trancecore daquele dos anos 2000 mesmo, não aquela cena eletrônica lá dos anos 90 que os caras agora estão chamando de freeform e tal. É o do trancecore aí com elementos de metalcore melódico e do trance europeuzão mesmo, os putz baladeira. O trancecore é também chamado de crabcore, Heitor? Então, aí foi uma... o ataque-ataque, né? Attack-attack, uma das bandas... O famoso, aí, dos, né? Pela o famoso, um dos ícones de trancecore, gravou um vídeo que agora não me lembro o nome, Stick alguma coisa, mas a gente enfim. Posta aí na página. Isso, é. Isso. Nossa, o Pedro, e daí tem uma cena na adolescência dele inteira. Tem uma cena do baixista fazendo uma dança muito peculiar que lembra a dancinha do Siri, do caranguejo, alguma coisa assim. E virou GIF, ou GIF, não sei, aí pela internet afora. E a banda foi, óbvio, zoada e odiada por muitos, né? A zoeira não tem limites. E começaram a falar, pô, os caras tocam crabcore, porque o baixista fazia aquela dancinha zoadinha, assim, de, sei lá, mano, uma dança lateral bizarra com aquela calça skinny, vestida toda de preto, aquele puta som pesado, os breakdowns em afinação baixa, muita loucura. E se eu ouso, né, definir um trancecore, acho que não tem nem muito o que falar, é a vertente aí do, né, pega mais o metalcore melódico, não tanto o metalcore. Pô, aquela tá levada de breakdowns e refrões, refrões, melódicos, né, vocal meio, bem popzinho assim, né, vocal clean, e daí... Ou você insere, né, meio que de cama, assim, aquele sintetizadorzinho com aquela timbragem meio trance anos 90 Europa, bem louca. Ou senão você quebra totalmente com isso e faz uma parte, assim, ó, metalcore, breakdown pesado, tudo. Ah, daí para e começa tipo um putz mesmo, com um vocal distorcido, autotune, assim, no talo e vira uma festa. Que é o exemplo do Attack Attack. Que é o exemplo do Attack Attack, que é o que tá rolando aí, mano, que é o mais icônico, assim. Mas tem outras bandas que flertam mais com o post-hardcore, né, dos anos 2000, a onda aí de bandas americanas que teve, na pegada de, sei lá, o American Reject, Story of the Year, uma coisa mais corrida, assim. E não tão pesada pro metalcore. Mas, via de regra, segue essa mesma tendência, assim. Os elementos de rock e metal inseridos aí numa caminha de trance, né? O putz-putz, que putz, maluco... Putz. É engraçado, não é bom. É pra ouvir entre a ponte Inferno e Ibiza. Verdade. Bom, fechamos a primeira rodada, abrindo a segunda. Vitor, você de novo, o que tá tocando aí? Então, pra tentar te alcançar na tosquice, eu separei o Hagacore. Cara, não sei nem por da onde eu achei isso. É uma mistura de breakcore, assim, parece um big beat, que nem se fosse um prodig mais pesado, assim, tipo, prodig elevado... Pesadão. Com um raga, um cara cantando um raga em cima, assim, e eu não queria desmerecer, assim, o gênero. Os caras, né, os caras mais famosos são os caras que chamam Bong Ha. Bong Ha é um clássico. Um clássico do Hagacore, né? Os caras dominam o gênero. O cara, eles aí tem um disco Bikini Bandits, Kill Kill Kill. Eu, quando olhei a capa, eu falei, putz, mano, isso aí é, sei lá... Da América Central, assim, manja, pela capa, tudo, pela... Elas são holandeses, um assim. Então, daí eu fui ver, mano, Holanda, como assim? Holanda, elas são de Utrecht, que é cidade da hora. É, que tem um time lá de Utrecht. Acho que tá na primeira divisão da Eredivisie, inclusive. Mas, enfim, Bong Ha aí é o maior expoente, né? O disco mais famoso deles é de 2003, o Bikini Bandits, que como eu tinha falado. Cara, eu não consigo ouvir mais de 34 segundos, porque é um negócio pesado, desnecessário, é uma dor de cabeça imensa, então eu vou até privar todo mundo, porque tá rolando no background e a gente pode já avançar pro próximo. Demorou. Marco, qual a sua segunda escolha aí pra gente? Bom, o que tá rolando aí é o ZU, que... Marco, fãs de gêneros com Z. É, isso, exatamente. Eu fui pela ordem alfabética ao contrário. Bom, o ZU foi criado por uma banda francesa chamada Magma, nos anos 70, né? A banda francesa. É interessante que o ZU... Eles criaram um próprio... assim, o Magma, eles criaram uma própria língua pra cantar as letras, pra fazer as letras, né? Então... Kobayan. É, o Kobayan, chamado Kobayan. E por mais que... Porra, por isso que eu tava falando, eu falei, mano, isso não é francês. Não é possível, eu não sou tão burro. Ah, devia ter lido essa parte aí. E... Bom, assim, não dá muito pra você entender o que os caras falam já se fosse cantado em qualquer outra língua. Mas como é em Kobayan, então você meio que desiste e vai curtir a melodia só. E a melodia é boa, é bom. E basicamente é um avant-prog aí, é rock progressivo basicamente, rock nos anos 70, né? Então envolve... Com jazz e música clássica. É, como se o rock encontrasse a terceira corrente, assim, enrolasse uma parada bem... até hermética, né? Sim. Rock progressivo hermético, assim, no talo. O Christian Vander é interessante, porque ele é o líder do Magma, ele é o Magma, né? É, foi. Sim. E ele é baterista, né? O cara é o compositor das músicas e tal, é diferente, né? Assim, ele é o baterista da banda. E, bom, o Magma lançou um disco esse ano, foi esse ano? Isso, um EPzinho, né? Legal. É, um disco bem legal, é uma música só e deve ter uns 20 minutos, assim, o som. Bem legal. É o Slag Tans, né? Não sei a pronúncia do Kobayan, me perdoe aí. Me perdoem os falantes do dialeto idioma, mas Slag Tans é o que parece. É legal que depois o Magma criou, né, esse gênero, o ZU. Sim. E aí foi outras bandas de outros lugares do mundo foram também aderindo, né, ao gênero. Uh-huh. Então, pelo que eu pesquisei, é uma ponte incrível entre Japão e França. Eu acho que uma das únicas coisas que eles têm em comum, inclusive. A segunda banda, talvez, mais conhecida, na verdade, é um duo chamado Bruins, do Japão. Do Japão, exato, de Tóquio. E esses caras são demais, mano. É muito... Então, uma puta noçãozera, bateria e baixo só, influência de math rock, noise, um punk assim, mais direto, tipo Minuteman ou No Means No, tá pegado assim? E inclusive eu tenho um projeto ZU com o nosso querido Christian Costa, que você já falou. Legal. Stock é muito influenciado por Ruins e tal, Endu e Magma, essa pegada. São de maluco, né? ZU dos citados até agora, eu acho que é o mais legal, assim, tipo, de ser legal mesmo, o gênero. Acho que é o que mais tem um aproveitamento musical, né? Assim, uma coisa... É, sim. Não, o Zolo foi também, bom, tá? Né? Mas... É porque o ZU, basicamente, é mais legal. O Zolo é meio... tem a pitada da zoeira, e o ZU, acho que eu só vejo o ZU como uma coisa séria, assim, sabe? Um ZU de brinks, sei lá. Os vocais são bem malucos, né? Mas não sou zoeiro mesmo. É, uma característica foda são os vocais. Geralmente coro. Bem... Sim. Nunca é um cara só que canta. É interessante, mano. Soa meio espiritual até. Sim, é. Legal. Pô, eu tô procurando em todos os gêneros aqui se tem algum representante brasileiro, mas nenhum teve até agora. O Chris, quando ele me chamou pra tocar... A proposta foi o primeiro duo brasileiro de ZU. O nome é Lexo Talionis. Caralho, da hora. Bom, Guilherme, sua segunda rodada. Bom, eu separei aqui um gênero bem mais acessível. Basicamente é um pop do final dos anos 50, início dos anos 60, majoritariamente, chamado Brill Building. Real Building Pop, eu não sei definir o que é isso. Também porque... traduzido pra bem chato. Não é chato. Ah, é chatinho. É aquele gênero que... Música de amor, bobinho. Não faz mal pra ninguém. É engraçado porque é daqueles gêneros que veio de uma coisa extra musical, né? Que é o fato dos caras, não sei se eles moravam no mesmo prédio, assim, um conjunto de habitações em Nova York, e aí, sei lá, acabou vindo esse nome, Brill Building. Com certeza tem gente muito mais gabaritada pra falar sobre isso. Deve estar falando besteira aqui. Eu acho que é como a Motown, os caras iam lá pra... como se fosse um trabalho, assim, tipo 9 a 5, tá ligado? Tipo, você tem que compor uma música. Pode crer. Uhum. Eu acho que o Brill Building devia ser algo do tipo, assim. Como se fosse um lugar onde os artistas iam pra compor e tal. Porque aqui fala que é Music Publishing Houses, né? Então era... como se fosse um lugar de gravadoras, assim. De... E o que você recomenda ou ouviu pra falar pra gente aí, Guilherme? Então, do que eu conheço, o trabalho da Shangri-Las, algumas coisas são consideradas do Building, que é um girl group, né? Lá da época. A maioria é são grupos de meninas, né? Pelo a maioria, os, sim. Os que eu ouvi, assim. Isso, é. The Rosettes. A maioria é. E o próprio Burt Bacharach também, gênio. Sim. Trabalhou muito com esse gênero também. Uhum. Compôs, arranjou muito do Building. E tava lá no contexto, né? Principalmente. Sim. Aí, o curioso... Ah, tem vários caras famosos, né, que são considerados Real Beauty, tipo Neil Diamond, Johnny Warwick... Paul Anka. Então, minha madrasta falava de Paul Anka, que ela, né, ouvia aí, e eu sempre ouvi falar aqui em casa, pô, Paul Anka, né, mas nunca tinha ouvido o cara, daí o Guilherme apresenta esse gênero aí, Real Beauty, eu fui pesquisar e, pô, esse cara é um dos primeiros, assim, né, com lançamentos com essa... É considerado, né? É, com esse rótulo aí. É, uma música extremamente comercial, assim, né? Meio que a música feita pra tocar na rádio, assim. As gravadoras precisavam de lançamento e eles iam lá, faziam um som e lançavam o single e aí pronto. E era meio que isso. E aí, Heitor, qual a boa agora? Olha, eu vou continuar na meio que um pouco na tosquice e deixar a coisa mais séria pro final. Então, minha segunda rodada, eu vou apresentar para vocês o Agrotech. Que a primeira... ouvindo o gênero, você pode pensar, pô, é um, sei lá, um tecno-agrário? Tem a ver com agropecuária, mas não. É um tecno agressivo, né? Um aggressive tecno aí. E, bom, é uma vertente do... Uma vertente do EBM, né? Do EBM. É uma vertente aí da Electronic Body Music, aí subdivisões da pegada mais obscura e agressiva do próprio Dark Electro, né? Então, se Dark Electro já tinha aquela atmosfera sombria, tudo assim, vocais um pouco, não sei, distorcidos, ásperos e ríspidos, o Agrotech meio que injeta assim um boost nisso, né? Maximiza isso. E pra mim eu sinto também um pouquinho de, não sei, uma pegada mais, não sei, industrial, assim, sabe? Uma coisa mais quadradona, umas batidas meio secas, assim, numa atmosfera etérea e fantasmagórica também. Será que é porque tá chegando Halloween que a gente tá falando? Parece bem familiar, eu vou pôr no próximo Natal aqui no Encontro de Família. É uma boa. E tem... só pra contextualizar o pessoal, existe a EDM, né? Que tá famoso, um termo famoso hoje em dia, sim, que seria sim. Electronic Dance Music. Uh-huh. Um subgênero dessa EDM seria a EBM, que a gente falou, que é Electronic Body Music. Isso. E o Agrotech é um subgênero. E tem EDM, que é Intelligence Dance Music. Não, exato. mas a gente tá aqui no... O Agrotech é um subgênero do EBM, que por sua vez é um subgênero do EDM. Isso, o Agrotech é um subgênero do Dark Electro, que é bizarríssimo, né? Estamos chegando lá. Também chamando aí de Hell Electro, né? Que é aliás, um nome que eu gosto muito, sintoniza bem a atmosfera que passa, porque isso, na verdade, é uma coisa que eu ouvia lá pelos meus 17 anos, né? 16, assim. Então você ouvia aí. Eu ouvia. Eu via com meu querido amigo Murilo Itikawa, o Musa, que está na Estônia, em terras longínquas. Esperava outra aí. Pessoa. A gente já falou nos primeiros programas que o cara manjador de gêneros bizarros era ele. Né? A gente tem que fazer um programa investigando a ponte entre o black metal e a música eletrônica. Sim. Certeza. Aí essa história será contada. Isso aí vale uma tese de doutorado. Porra, com certeza. Sociologia, né? Sociologia total. E logo de prima eu fui apresentado para as bandas mais pop, assim, né, do estilo. E uma delas, curiosamente, talvez uma das primeiras que fez isso, é uma banda do México. Caramba. Que chama, eu não sei pronunciar, se é Otico, sei lá o quê. É considerado o primeiro álbum aqui de Terror. E, meu, eu ouvia isso em casa, assim, deitado na cama, no escuro, sabe? Antes de dormir, assim, aquela... E o bagulho isso mexe aí, com cara. Você, cara. Principalmente com o Chico, é bem da hora. Que vida, hein, mano? Assim como... Caralho, viu? E o Otico, pra mim, é o mais, assim... Que, eu não sei, perturbador, mas dá aquele medinho, assim, sabe? Aquele medinho da hora, assim, cria aquela tensão que... Oh, convenhamos eu que... Acho bacana, um filme, eu parabenizo o artista quando um consegue filme de terror fazer isso. Sozinho, né? Convenhamos que seria muito mais da hora se fosse um gênero que juntasse agropecuária com outro. Seria mesmo. Um sample de vaca mugindo, ou os aparelhos. Tipo, algo que envolvesse o Agrolights, assim. Tá? É, exato. Agrotech, é isso aí. Vamos para rodada final. Derradeira aqui. E, Vitor, sua saideira de gênero escolhido. Tá, minha saideira... Legal, parece que a gente até combinou antes, né? Porque eu segui você no com o Hagacore e agora eu vou seguir no Dark, nas coisas Dark, que eu separei o Arctic Ambient. Que ele lembra muito Dark Ambient. Ele é um subgênero... Não confundir. Não vamos confundir. O Arctic Ambient está de dia. Não, e pior que eu comecei a reparar mesmo na diferença. Eu achei o seguinte, para tentar definir de um jeito, sei lá, meio simples. O Dark Ambient parece que você está ouvindo um som perdido no espaço. Tipo, sozinho, numa lua... Oh, mas espera aí, e o Space Ambient? Nossa, aí eu já desconheço esse. Aí fodeu. Eu só vou falar o que eu conheço aqui. Agora, o Arctic Ambient, parece que você tá perdido numa montanha, no Nepal, assim, debaixo de uma avalanche, entendeu? Caramba. Porque existe o barulho de vento também no Arctic Ambient, e o Dark Ambient parece que você tá mais no vácuo. Então eu acho o Arctic Ambient é um som mais frio, assim. Isso, é um som bem frio. Mas é que o Dark Ambient também é frio, mas é um frio mais... Um frio tenebroso. Mais escuro, tenebroso. O Arctic Ambient é realmente só neve. Eu achei interessante que... Só uma desolação. Isso evoca bastante a solidão, assim, né? Aquela coisa do, sei lá, a pessoa meio enclausurada numa cabaninha, assim, no meio do... Sei lá onde, numa terra longínqua cheia de gelo e ele sozinho só ouve o vento e, sei lá, o peso da neve fazendo ranger o telhado de madeira dele, ele, sei lá, pode morrer a qualquer momento. Me lembrou muito aqueles mapas de Counter-Strike na neve, assim. Tundra. Isso. Tundra. Como diria o caralho, o cara do Kubata, só good vibes. É isso aí. Só good vibes. Porra, eu achei interessante que esse gênero, ele costuma... Não sei se costuma, né? Mas pelo que eu pesquisei, ele talvez é acompanhado forte, por gravações de natureza, né? Sim, isso. Sim. É a parte que meio que dá a característica, né, do Arctic Ambient. Por isso que todos os sons têm meio que um ventão. Isso, é. A ventania tem barulho louca, de... Assim. Essas barulhos legais. Um disco que eu ouvi, eu até que me acostumei com ele, assim. Não vou falar que eu gostei, né? Porque... Mas atualmente eu ouviria mais vezes. É um dos discos mais famosos, não é o primeiro tal, é de 97, é do Biosphere, chama Substrata. Ele é bem conhecido, na verdade. Esse é tido como a Bíblia, assim, né? O maior lançamento do gênero. Exato. Vontade de ouvir isso aí. Cara, e é um disco, assim, legal, tipo... Eu ouvi tivesse essa madrugada. Perdido no Ártico, eu acho que eu ouviria esse disco. Seria uma boa companhia isso. Uma boa companhia, é. Certo que eu já ouviria tudo que tem nele sem, né, os fones, mas... Natura, né? E você, Marco, na sua última escolha, o que apresenta para os seus amiguinhos de bancada imaginária e para os ouvintes? Cara, para sair dessas bad vibes aí que vocês entraram de... Puta, Arctic Ambient, drone, sei lá o quê. Eu escolhi um gênero que chama klezmer, que nada mais é do que um som tradicional judaico, assim. De um, eu não vou saber pronunciar, mas dos judeus Ashkenazi, algo do tipo. É uma música basicamente, bom, tradicional, então ela é feita para celebrações, para o pessoal dançar e tal, nas festas. E as letras são em Yiddish, né? Geralmente, né? Principalmente as mais tradicionais. Hebraico é muito mainstream, né? É, eu acho que deve ser por causa da região, assim, desse tipo de música, né? E... As músicas são muito bem trabalhadas. Eu confesso que eu fui pela lista de gêneros do Hate Your Music e acabei até gostando, assim, tem bastante coisa bem legal. Inclusive tem uma trilha sonora do John Williams, que é do Fiddler on the Roof. É, clássico musical. Que é... Esse é o violinista no telhado, esse aí, ou não? Isso. Nada a ver. Isso, é. E o a primeira música, né, a primeira faixa, começa com um tema que eu já conhecia bastante por causa do Scatalites, que é o tema de Swing Easy. Sim. Então eu não sabia dessa relação. Esse tema aí do Scatalites é baseado numa música, num tema bem, bem tradicional de klezmer. E, bom, outros artistas, assim, que eu cheguei a ouvir, que eu achei bem legal, foi o Nigel Kennedy and the Crook Band, com um disco que chama East Meets East, que é bem, bem bacana. E eu cheguei a ouvir o Massada, assim, também, que é uma outra banda, mas eu não curti muito, não. Acho que eu... Do John Zorn, né? Que é do John Zorn, mas eu, putz, eu não entrei muito nessa pira, não. Eu não conheço praticamente nada de klezmer puro, né? Mas o Massada eu ouvi bastante, assim, eu gosto muito. E é o projeto do John Zorn, justamente focado em klezmer, né? Em música klezmer. Judaica. Sim. Com, mas aí é uma fusão com jazz e então, John Zorn. É difícil achar, né, o klezmer puro, assim, né? Porque quando foi lá para os Estados Unidos, teve uma parte da comunidade judaica que já uniu o klezmer já com o jazz americano, daí formou outra coisa. É, parece que é complicado você ouvir alguma coisa assim que seja, pô, esse é o, sei lá, o klezmer que o meu avô judeu dos anos 30 ouvia isso na, sei lá, no Bat Mitzvah. De aí, sem contar diferenciar o klezmer dentro da música judaica, sabe? É bem... Você pegar o que é cada... Tem um lance, às vezes, de, não sei, uma música de celebração, não sei, depende se é o contexto ou alguma parte da instrumentação, é bem, bem complicado. Bom, Guilherme Dias, o que você traz pra gente em terceiro lugar? Bom, seguindo aí a linha religiosa... eu trouxe um gênero, seria um subgênero da música cristã contemporânea, né? Como devoto chama, que é, né? Pô, sem dúvida. Se chama Praise and Worship, louvor e adoração, né? Seria. E eu não tenho nada pra dizer, eu só achei interessante mesmo existir esse gênero, porque ele é focado bem nisso mesmo, assim, em louvar a Deus e toda essa história. Sei lá, é interessante, né? É uma subcultura. É sempre focado na grandiosidade divina. Eu não vou falar que eu ouvi, não. Enaltecer a palavra, tudo. Eu achei uma história curiosa aqui, né? Quando o cast passou, né? Apresentou em grupo os três gêneros que a gente ia, né, apresentar no programa, eu vi que o Guilherme, né, apresentou o Praise and Worship, eu falei, caramba, mano, por que isso? Com certeza foi na zoeira, não deve ter nada de tão da hora assim, né, porque não sei se pode, sabe, um gênero musical, é mais pela temática, enfim. Daí eu tava vendo a listinha aqui do Rachel Music, e em segundo lugar, né, de todos os tempos, considerado o melhor álbum, o segundo melhor álbum de todos os tempos, de Praise and Worship, é da Sister Irene O'Connor. É uma freira, né? É australiana, se eu não me engano. E ela gravou um álbum em 1973 chamado Fire of God's Love. E o bizarro desse disco é que tem elementos de música eletrônica. E 73. É bizarro isso. É, então. E parece que ela, em colaboração com uma outra freira que ela já conhecia nos tempos de catequização lá no sudeste da Ásia, alguma coisa assim, elas gostavam de música, tudo, começaram a compor, daí chegou a época de gravar, e no estúdio ela queria dar um efeito de reverb gravando próximo a um banheiro, né, um local mais amplo assim, para dar técnica, né, amplamente divulgada e conhecida para dar esse efeito de reverb, assim. Só que não rolou, não sei porquê, e ela pagou $20 pro reverb ser meio que... pra trabalhar com uma máquina de reverb lá, pra isso sair no disco. Ela fez questão de usar, sabe, elementos assim... sei lá, usar modulação num disco de música de adoração. Não tem o menor sentido isso. E ela com um violãozinho, né? Alguns temazinhos, sei lá, algumas teclas bem com timbres esquisitos. E um reverb, assim, bizarro. E ela cantando de Deus e não sei o que lá. E aquele sotaque. E eu fui pesquisar. Esse disco hoje vale centenas de dólares. Tá certo. Tem muito maluco colecionador aí que tá atrás desse disco, porque é meio que uma preciosidade, né? Caramba. E eu acho engraçado como um lançamento de, né, adoração e louvor aí teve mais importância pra cena dos colecionadores do que pra música em si, né? Porque, mano, sei lá quem vai manjar disso aqui. Foi uma história curiosa aí que eu achei. E é bem, bem engraçado, assim, bem, achei bem ousado por parte aí da nossa querida irmã Irene O'Connor, da Austrália, e parabéns pra ela. Palmas pra Irene O'Connor. To mi odda moje zapatrzenie i ten cień, co za tobą odszedł. Ach, te dni. HT, seu último maravilhoso gênero. Bom, seguindo na linha aí de coisas... não sei se religiosas, mas de países, né, invocando países, eu escolhi aqui, eu não sei nem falar o termo, mas chama Poesia Espivana, que é um gênero desenvolvido aí na Polônia, né, eu ia falar como o nome diz, mas, né, não dá pra sacar muito. E consiste... basicamente num acompanhamento musical, né? Em segundo plano é acompanhamento musical, mas a declamação de poesia, né? De textos, a escrita, assim, a declamação em polonês com um acompanhamento musical, né? Meio que um subgênero, assim, de um, né, um cantor-compositor, um cantautor aí. É mais uma interpretação do que propriamente um gênero. E como destaque do... né, dessa poesia espivana aqui, temos a Eva Demarchi, que não sei se é assim que fala, Demarchi, que no meu polonês não é nada bom, e ela tem um álbum de 1967, né, que é considerado, né, o primeiro, assim, e fez um puta sucesso à época, e eu não vou me aventurar a falar o nome. Nossa, é grande. E depois ela tem um álbum de 1975 em russo, se eu não me engano. Então, se você não manja, assim, idiomas, né, do centro-leste europeu ali, eu acho que sua apreensão musical vai ficar limitada, assim como foi a minha, sabe? Opa, mas é incrível como esses álbuns estão bem ranqueados, cara. É absurdo, é um negócio... é o famoso spoken word... é, só que polonês. Em polonês e, sei lá, das antigas. É isso. Bom, é isso então. A gente aqui tentou dar uma sondada em gêneros malucos que a gente ou já ouvia, né, escondido em casa e não falava pra ninguém, ou tava fuçando aí pela internet e se deparou com alguma coisa maluca e resolveu mostrar. O Crop Six dessa vez vai ficar de fora, vai ficar faltando. Porque acho que não faz sentido muito da gente escolher aqui seis gêneros que a gente mais gostou, em dois consensos e um de cada. Mas é isso, no próximo programa a gente volta aí com o Crop Six bonitinho, elencando aí seis itens na nossa listinha mágica. E então eu me despeço, né, agradeço e me despeço aqui dos meus amiguinhos. Vitor Zanirato, cara, até a próxima. Até a próxima, HTS, muito obrigado. Mark Esteves, tchau, tchau, cara. Tchau, tchau, Heitor Esteves. Opa. Guilherme Dias, até mais ver, meu querido. Até, é nóis. É isso aí, eu sou o Heitor Anciloto, o host que comanda essa salada musical maluca aqui, cheia de groselhagem. E lembrando que, pô, dá uma acessada lá no cashfonia.cropsix.com, ouça todos os nossos episódios aí, curte a página do Crop Six lá no Facebook, e lá no e-mail do cashfonia@cropsix.com você pode mandar pra gente o seu gênero bizarro, o seu gênero maluco, o que você quer entender, o que você gosta, mas tem vergonha de falar, pode contar pra gente. E também, se o povo gostou, se a galera curtiu esse programa mais descontraído aí, de curiosidades, informação sobre coisas malucas, a gente pode voltar com uma versão aí, um segundo episódio dessa maluquice de gêneros bizarros, é isso? Isso aí, o que não falta é gênero bizarro pra gente comentar. Com demorou. Certeza. E é isso, então? Isso aí. Né? Esse foi mais um Cashfonia aqui, muito obrigado a companhia de todos vocês e tchau, tchau. Batios.